americana, alvorada já soou. Despertai, ó povo varonil, americana, coração do meu Brasil. Despertai, americana, alvorada já soou. Despertai, ó povo varonil, americana, coração do meu Brasil. Americana, com sua quidã, com seu escudo a brilhar, marchando sempre para frente, americana não pode parar. Seu pavilhão tem lindas cores, nosso céu tem mais anil. Salve a fidã, salve a fidã, pra grandeza do Brasil. Alvorada já soou. Despertai, ó povo varonil, americana, coração do meu Brasil. Atravessando todas as fronteiras, marcha fidã nesses cantos mil, mostrando ao mundo sua grandeza, a grandeza do nosso Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, com seu escudo a luzir, acendo sempre sua bandeira, pra grandeza do Brasil.